Graça e paz, queridos irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Irmãos, como o presbítero Carlos falou de manhã, é uma oportunidade gloriosa do Senhor e assumir esse púlpito, que é tão fiel às Escrituras, é um desafio, mas também é um privilégio do Senhor. Então, convido a todos que abram as Escrituras comigo, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, nós leremos do verso 1 até o verso 15. Conforme os irmãos forem abrindo, por gentileza, se coloquem em pé, irmãos, para que nós possamos fazer a leitura das Escrituras. João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Como é uma leitura um pouco extensa, eu vou ler e vou pedir que os irmãos acompanhem com atenção. Amém? Todos acharam? Amém. Leamos então. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Os irmãos podem repetir comigo o verso 15, por gentileza? 1, 2, 3. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, oremos mais uma vez. Pai do céu, nós queremos, Deus, te louvar neste tempo. Pai, nós queremos dizer ao Senhor e declarar a nossa dependência de ti. Deus, é com temor, é com tremor e com fraqueza, Pai, que me aproximo desse púlpito, Deus, para a mais nobre das missões, que é falar ao teu povo da parte do Senhor. Pai, nós clamamos a ti a intervenção divina aqui. Pai, nós clamamos que o Senhor abra os corações, que a tua presença gloriosa, que este vento maravilhoso, Deus, sopre na tua igreja. Que sejamos, ó Pai, fortalecidos pela tua palavra, avivados pelo teu Espírito, Pai. Faz teu reino avançar. Que o teu nome, Deus, seja o único nome a ser glorificado. Que ao sairmos, Pai, deste momento, que estejamos, Deus, amando mais o Senhor Jesus, amando mais tua presença, Pai, e tendo mais apreço pela pessoa e pela obra de Cristo. Faz teu reino avançar aqui, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, mais uma vez eu queria dizer do grande privilégio que é compartilhar a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma grande responsabilidade. E eu queria começar conversando com os irmãos e falando acerca de um homem que talvez poucos conheçam. Seu nome é George Whitefield. Whitefield foi um pregador responsável, um dos responsáveis, homens que o Senhor usou para um grande avivamento. E ele foi responsável por avivamento em dois continentes, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E ele era muito conhecido pela seguinte pregação: importa-vos nascer de novo, importa-vos nascer de novo, é necessário que nasçam de novo. E o Whitfield pregava, as multidões se convertiam, e a mensagem do seu coração era sempre essa: importa-vos nascer de novo. Diz a história que certa vez, uma senhora se aproxima de George Whitfield e pergunta: por que você prega tanto sobre é necessário nascer de novo? E qual foi a resposta de Whitfield? Ora, porque é necessário nascer de novo. Whitfield entendia a importância do novo nascimento. E por que ele entendia a importância? Porque Whitfield, com 16 anos, irmãos, já lia o Novo Testamento em grego. Whitfield, desde muito jovem, tinha uma vida de práticas espirituais e de disciplinas espirituais agudas. Whitfield jejuava, Whitfield orava, Whitfield buscava o Senhor, conhecia as Escrituras, mas se sentia esmagado pelo pecado. Continuava, e quanto mais ele orava e buscava, se sentia esmagado pelo pecado. E a culpa não cessava do seu coração. E certa vez, um dos seus amigos lhe deu um livro chamado A Vida de Deus na Vida do Homem. E Whitfield, lendo aquele livro, entendeu que o que lhe faltava, o que lhe necessitava, era da vida de Deus na vida dele. Whitfield entendeu que precisava nascer de novo. E depois daquela experiência gloriosa, o Whitfield nunca mais foi o mesmo. E saiu para ser esse pregador com o qual eu falei com vocês aqui. Nesse texto de João 3, o Whitfield pregou cerca de 3 mil vezes. Tamanha a importância desse tempo. E hoje nós estamos reunidos aqui, o Senhor queimou meu coração. E juntos nós vamos entender a gloriosa e a profunda doutrina da regeneração. O tema da mensagem é a doutrina da regeneração. Os irmãos podem, por gentileza, acompanhar comigo a leitura? A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, Nicodemos não era qualquer fariseu. Nicodemos compunha o sinédrio dos israelitas. Nicodemos era um mestre da lei, tinha profundo conhecimento da lei de Deus. E mediante os gloriosos milagres, as bênçãos que ele estava vendo diante do ministério do Senhor Jesus, ele olha para Jesus, se aproxima de noite. E aqui muitos comentaristas pensam que ele se aproxima de noite porque temia que os outros fariseus que não concordavam com Jesus vissem que ele estava se aproximando. Ele se aproxima e diz: Rabi, chama Jesus de mestre, reconhece que Jesus é mestre, e diz mais: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos chega diante do Senhor e, pelo aquilo que ele está vendo, pelos milagres que ele está vendo no Senhor, ele deduz que, então esse homem é de Deus. Esse homem fala da parte de Deus. Irmãos, naturalmente, quando nós recebemos um elogio, quando nós recebemos um afago, a nossa resposta é agradecer, falar: poxa, muito obrigado, realmente. Mas não é assim que o Senhor Jesus responde. O Senhor Jesus responde da seguinte maneira: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A resposta de Jesus é o contrário do que aquele homem esperava. Aquele homem que era um mestre, possivelmente desejava que Jesus o tratasse também como mestre. Aquele homem pensa estar vendo o reino de Deus. E Jesus responde para Nicodemos, não rodeando a questão, mas indo ao cerne da questão, porque Jesus é mestre. Mas Jesus não é um mestre bondoso. Jesus é um professor didático. E Jesus trata com amor, mas Jesus trata o cerne da questão. E o cerne da questão é: a menos que você nasça de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. A menos que você nasça de novo, você pensa que está vendo algo, você está olhando os milagres, você acha que significa alguma coisa, não significa nada. A menos que você nasça de novo, isso que você está vendo é vão. E qual é a resposta de Nicodemos? A resposta de Nicodemos é a seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus. Irmãos, a resposta do Senhor Jesus para Nicodemos torna ele ainda mais confuso. Como pode um homem velho como eu entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos ouve as palavras do Senhor Jesus e não compreende. E o Senhor Jesus, como bom professor que é, o que faz? Ele explica com maior riqueza de detalhes. Ele diz: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele diz mais para Nicodemos. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de dizer, importa-vos nascer de novo. O que Jesus está tentando mostrar para Nicodemos neste primeiro momento é a necessidade do novo nascimento. A mensagem do Senhor Jesus para Nicodemos, em primeiro lugar, quer mostrar, e mostrou para Nicodemos e quer mostrar a nós, a necessidade de nascermos de novo. E a necessidade de nascermos de novo, de recebermos nova vida, a necessidade de entrar no reino de Deus por meio do novo nascimento é evidente nas Escrituras, porque o testemunho das Escrituras com relação ao homem é de que o homem está morto em seus delitos e pecados. Irmão, essa semana eu tive uma experiência muito curiosa. Eu estava na loja para comprar o paletó e comecei a conversar com o vendedor. E eu descobri que ele era um crente que não vai muito à igreja. Diz que é crente, mas não vai muito à igreja. Aí eu perguntei para ele. Falei: bom, você deve ter alguma noção de céu e inferno. Ele falou: tenho. Aí eu perguntei para ele: então como que você acha que faz? O que tem que fazer para ir para o céu? Aí ele respondeu aquilo que 99% das pessoas que ouvem essa minha pergunta, porque essa é uma estratégia que eu uso para evangelizar, ele respondeu o que todo mundo responde. E que talvez seja a resposta que vem à sua mente. Ah, tem que fazer coisas boas. Ah, eu penso assim, se eu não puder fazer o bem, o mal eu não faço. Tem que ser aquela pessoa, eu sou aquela pessoa que eu busco, sabe, não mentir. Eu busco não fazer nada errado. Eu tento ser, eu acho que se a gente fizer tudo certinho, então a gente consegue ir para o céu. E eu olhando para ele, falei: se eu te disser que não é assim? Aí ele arregalou o olho. Falei: cara, para você ir para o céu é simples. Você tem quantos anos? Ele falou: 28. Falei: tranquilo. Do dia que você nasceu até o dia que você for morrer, você tem 28, deve viver pelo menos mais uns 50. Falei: bom, até você morrer, é só, não tem os 10 mandamentos? Ele tem. É só você não quebrar nenhum que você vai para o céu. Aí ele pensou, falei: você alguma vez já mentiu? Ele falou: já. Falei: tá condenado. Já era. Falei: você alguma vez já deixou de honrar? Porque tá lá escrito, honra o pai e mãe. Falei: alguma vez você já não honrou a sua mãe ou o seu pai? Já. Falei: já era, tá no inferno. Falei: você alguma vez já mentiu? Falou: já. Falei: tá condenado. Aí ele olhou para mim assim: mas como é que faz então? Se eu sou um pecador, como que eu posso ser salvo? Eu falei: é justamente isso. A necessidade de um novo coração, irmãos, se explica pelo fato de que o nosso coração natural não é bom. O nosso coração não precisa ser reformado. O nosso coração não precisa ser melhorado. O nosso coração precisa, pelo poder do Espírito, ser feito de novo. É isso que nós precisamos. E o Senhor Jesus está mostrando para Nicodemos esta necessidade. Os irmãos se lembram comigo do que aconteceu lá no Éden. No Éden havia plenitude de paz, plenitude de comunhão, havia perfeição antes da queda. E no momento que o Senhor colocou para Adão o seguinte ponto: você pode comer tudo que está aqui, é seu, faz bom proveito, fica à vontade, governa isso tudo. Aquela árvore ali você não pode tocar, porque no momento que você tocar, você vai morrer. O testemunho das Escrituras não é que se o homem pecasse, ele pioraria o seu estado. O testemunho das Escrituras nos apresenta que o pecado mata o homem. E a realidade é essa: o homem está morto em seus delitos e pecados, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Mas o pecado, irmãos, ele não só é transgressão da lei de Deus. O pecado também significa uma total alienação em relação a Deus. Eu vou ler para os irmãos o texto de Efésios, que nos mostra de maneira clara a profundidade e até onde o pecado afeta o homem. E Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E no verso, no capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Irmãos, nós não podemos negligenciar a realidade do pecado. O pecado não é só uma transgressão de Deus. O pecado é a transgressão de Deus, sim. E a consequência do pecado é que o homem está alienado de Deus. O homem não pode ver a Deus. O homem não tem entendimento de Deus. E por causa dessa alienação que o impede de ver o verdadeiro Deus, o que o homem faz? Ele tem um senso do divino no coração. Calvino chamava isso de senso divinitatis. Ele tem uma percepção de Deus por causa da natureza. E o que ele faz? Ele cria outros meios. Então o homem, a religião é o resultado justamente dessa falta de conseguir ver o verdadeiro Deus no coração do homem. O homem cria meios. E é daí que surge essa ideia equivocada de que se você fizer coisas boas, aquela divindade, você pode perceber isso em qualquer religião. O judaísmo ensina isso, o islamismo ensina isso, e qualquer outra religião ensina que o homem deve, pelo seu próprio mérito, pelas suas boas obras, pelo seu bom comportamento, chegar a Deus. Não é esse o testemunho das Escrituras. O testemunho das Escrituras é claro em dizer que o homem está alienado de Deus. Irmãos, isso é importante ao nosso coração para que nós não pensemos e não tenhamos essa a maneira equivocada de olhar a vida. Todos nós acompanhamos com perplexidade e tristeza os fatos que estão acontecendo nas penitenciárias do Brasil. Nós temos visto pessoas, homens, cortando a cabeça de outros homens. E qual é o nosso natural? É pensar: nossa, esses bandidos têm que morrer mesmo. Muitos estão pensando isso e, infelizmente, têm falado isso. Outros pensam: como é que pode alguém ter coragem de fazer isso? Eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Ledo engano, meus irmãos. Ledo engano, porque o Senhor Jesus mesmo diz: se você odiar alguém, você já matou. E se eu for perguntar aqui, quem já odiou uma pessoa? Se a gente for perguntar aqui, quem já falou mal de alguém? O Senhor Jesus falou: se você falar raca, uma palavra do hebraico para dizer tolo, se você falar isso de alguém, você já matou essa pessoa. Quem aqui pode falar: eu nunca falei mal de ninguém? Quem aqui pode dizer: eu nunca desejei mal de ninguém? Quem pode dizer isso, irmãos? Todos nós estamos legados na mesma situação. O salmista é claro em dizer: em pecado eu fui concebido. O Salmo 58 é ainda mais profundo em dizer que desde a concepção, desde o primeiro momento de vida, nós estamos mortalmente contaminados pelo pecado. Isso é profundo, isso é duro, mas essa é a primeira grande verdade que o Senhor Jesus quer dizer para Nicodemos. Jesus está dizendo para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Carne ali é natureza humana. Você nasceu carnal, a sua natureza é essa. Irmãos, qual é o quadro desse coração? Que coração é esse, irmãos? Como é o coração do homem apartado do Senhor? O Senhor Jesus nos diz Em Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 19, ele vai dizer: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Veja, irmãos, que o homem é condenado diante de Deus pelo seu próprio pecado. E o homem, ele mesmo é o produtor dos seus pecados. É do próprio coração dele que surge tudo aquilo que o ofende, que surge tudo aquilo que o prejudica, que surge tudo aquilo que traz sobre ele a ira de Deus, que faz com que ele fira a santidade do Senhor. Está brotando dele, está dentro dele. O que fazer? Como que a gente resolve esse problema? Como resolver essa situação? É do coração do homem que brota toda a maldade. As pessoas dizem: nossa, a sociedade é tão má, porque é a sociedade que corrompe o homem. O homem, no seu estado de natureza, é bom. Eu sei que os irmãos já estudaram e na psicologia há esse debate. O homem é bom, o homem é mau. Irmão, as escrituras dizem: o homem é mau. Essa é aquela doutrina antiga, a depravação total, que não significa que o homem vai fazer toda a maldade que pode fazer, mas significa tão somente que o seu coração é incapaz, é um produtor de pecado, é incapaz de ver ao Senhor, de ver a luz salvadora do Senhor Jesus. Essa é a necessidade do novo coração. Você pode pensar: não, mas, poxa, se eu me arrepender, se eu fizer a minha parte, Deus me aceita. Será que é isso que a Bíblia diz, irmãos? Será que a Bíblia coloca sobre você essa responsabilidade ou essa capacidade? Nós temos visto claramente nos Escritos Sagrados que não. E o apóstolo Paulo fecha essa questão quando diz em Romanos 8, a partir do verso 6 eu vou ler, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a lei de Deus. O pendor da carne não está sujeito contra Deus, é inimigo de Deus porque fere a lei de Deus. Irmãos, nós temos que pensar que Deus colocou o céu e colocou as estrelas e falou: vocês vão brilhar nesse momento. As estrelas brilham. Sol, você vai brilhar agora, e o sol brilha. Ele colocou, aqueles que já foram na praia sabem, a onda vai até determinado ponto. Até aqui é areia, de lá é mar. Quem estabeleceu assim? Deus. E o mar o que faz? Obedece. O mar obedece à lei de Deus. A natureza obedece à lei de Deus. E gente que nem eu e que nem você desobedece à lei de Deus. Fala: não, Senhor, o Senhor está dizendo que não é para fazer, mas eu vou fazer. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. E o pior, não é só que não está sujeito, ele continua e termina assim: não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. A doutrina da depravação total, clara como as escrituras nos apresentam, mostra isso. O homem não está sujeito à lei de Deus. O seu coração não está sujeito à lei de Deus. E nem pode estar. Mas se o homem não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar sujeito à lei de Deus, como esse homem vai ser salvo então? O que o Senhor faz? Que obra é essa? Vamos olhar o texto e ver o que o Senhor Jesus diz. Observe comigo, irmãos, os versos 3, os versos 5 e o verso 8. O verso 3 diz o seguinte: a resposta para esse estado é a seguinte: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verso 5 diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, a resposta do Senhor Jesus para a necessidade do novo nascimento, ela aparece de maneira clara: é necessário nascer de novo. E percebam, os irmãos, que o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é uma figura muito conhecida no Antigo Testamento. É o paralelismo. Jesus, com outras palavras, explica a mesma verdade. Observem, os irmãos, que ele diz, no verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. O verso 5 ele diz: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. É a mesma ideia, dita de uma maneira diferente. É a mesma, ele está dizendo a mesma verdade para Nicodemos, de uma outra forma. Mas Nicodemos é tardio de entender. E Jesus explica ainda melhor, dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz mais: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, o que ele está fazendo é uma chamada. Nós temos visto aqui na igreja esse ano, nós ouvimos muito das parábolas, e nas parábolas uma figura aparecia muitas vezes. Essa figura era a símile. Jesus usa essa figura para comunicar-se de uma maneira mais fácil para que as pessoas entendam. Então, Jesus, com os pescadores, falava usando exemplos ligados à pesca. Jesus, para comunicar realidades para pessoas simples, usava exemplos da agricultura. Usava suas parábolas, como, por exemplo, a da semente, como, por exemplo, a da grande pérola. Ele sempre se comunicava numa linguagem que aquelas pessoas que estavam ouvindo conseguiam compreender. E com Nicodemos não é diferente. E tanto o Senhor Jesus explica assim, e Nicodemos, tardio em entender, responde para o Senhor Jesus no verso 9, depois de ouvir essas três símiles. Ele diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é muito curioso. Jesus está falando com um homem qualquer? Não. Jesus está falando com um mestre da lei. E o que significava ser um mestre da lei? Significava que Nicodemos tinha um profundo conhecimento daquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Nicodemos conhecia com profundidade a lei de Deus. Nicodemos conhecia com profundidade os ensinos do Antigo Testamento, sejam eles os livros de poesia, sejam os profetas. Nicodemos sabia de todas as profecias com relação ao reino que viria. Nicodemos conhecia as profecias com relação ao Messias. Nicodemos sabia de todas as verdades espirituais que estão postas no Antigo Testamento. E Jesus fala com ele, usando a linguagem do Novo Testamento, e o que Nicodemos faz? Nicodemos não entende. E é por isso que Jesus está dizendo aqui: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Você é mestre em Israel e não consegue entender? Agora, eu gostaria de meditar com os irmãos, para que nós possamos entender aquilo que Nicodemos não conseguiu entender. Quando Jesus usou, para falar do novo nascimento, água, espírito e vento, Jesus não estava como que tentando a sorte e olhou e pensou: bom, eu posso comparar com o vento. Não. Aquelas símiles do Senhor Jesus, elas estão muito bem fundamentadas. Elas estão postas no Antigo Testamento e elas mostram para nós a profundidade dessa doutrina. Se na primeira parte Jesus nos mostra a necessidade, você precisa de um novo coração porque o seu coração é mau, agora Jesus vai mostrar a profundidade dessa doutrina. A profundidade da necessidade do novo nascimento. E eu convido os irmãos agora a abrirem comigo, por gentileza, em Jeremias, no capítulo 31. Por gentileza, irmãos. Nós vamos começar a responder as perguntas que Nicodemos sabia, deveria saber, mas não entendeu. Jeremias, no capítulo 31, por gentileza. Todos acharam? Amém? Nós vamos ler no Jeremias, em 31, apenas dois versículos, eu quero que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Assim diz as Escrituras: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Vou ler mais uma vez. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esses profetas, irmãos, tanto Jeremias quanto Ezequiel, são conhecidos e chamados também de os arautos da regeneração, porque falavam dessa obra. E Jeremias começa a dar essa pista para nós, nos mostrando que o alvo dessa ação de Deus, o alvo dessa ação sobrenatural do Senhor, não é no exterior do homem, é no interior do homem. O que o Senhor está dizendo por boca do profeta Jeremias é que ele vai colocar na mente do homem, no coração do homem. Em outra versão diz, no mais íntimo do ser do homem, a minha lei. Eu vou te ensinar, eu vou ser o seu Deus, mas primeiro eu vou mudar o seu interior. O seu coração, a sua mente vai ser transformada. Por que o Senhor mira o interior do homem? Porque nós já vimos que o interior do homem é mau. Não é uma reforma. É uma transformação. Não é melhorar um quadro. É criar algo novo. É disso que o Senhor está dizendo. E não só o profeta Jeremias falou dessa obra maravilhosa, mas o profeta Ezequiel, e aí os irmãos não precisam abrir, eu vou abrir e ler, que serão alguns textos. Nós vamos perceber agora por que o Senhor Jesus falou de um nascimento de água e espírito. Por que o Senhor Jesus falou de vento? Por que o Senhor Jesus falou de espírito? Irmãos, porque essa é uma linguagem do Antigo Testamento. Em outra promessa de restauração, em outra promessa de um novo conserto, de uma nova aliança, em Ezequiel, no capítulo 36, a Bíblia diz assim, a partir do verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis o meu juízo e os observeis. Veja a estrutura, ele promete o quê? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E ele usa tanto a ideia da água quanto a ideia do espírito. É daqui, é desse texto, é essa passagem que Nicodemos conhecia. Nicodemos sabia esse texto, mas quando o Senhor Jesus fala com ele, ele não consegue compreender a verdade bíblica. Irmãos, olhem que texto maravilhoso. O Senhor promete que vai haver purificação através de água, vos purificarei de toda a vossa imundícia, dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Essa é a promessa do Senhor, essa é a profundidade da obra da regeneração. Não é uma obra que melhora o caráter da pessoa. Não é uma obra que faz com que aquele que mente não mente mais. Ah, agora eu cheguei na igreja e eu vejo que aqui todo mundo respeita, então eu também vou passar a respeitar e não vou mais olhar para as meninas. Não é só aquela mudança exterior que a moça que às vezes tinha um traje que não era, que era muito indecente, ela começa a vir para a igreja e percebe, as mulheres aqui estão andando arrumadinhas, então eu tenho que andar arrumadinha também. E ela passa a andar arrumada. Não é isso. Não é só isso, não é uma mudança do exterior do homem, é uma mudança do coração do homem. É Deus tirando o coração de pedra, com o coração duro, o coração que rejeita a Deus e dando a ele um novo coração. Essa é a mensagem do Senhor. Nascer da água do Espírito, uma alusão a essa obra gloriosa. Eu vou purificar vocês, eu vou vivificar vocês. Vocês precisam de purificação porque vocês são pecadores. Em Ezequiel, no capítulo 11, irmãos, no capítulo 11 de Ezequiel, os versos 19 e 20, olha o que diz, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, a linguagem do Espírito, da água. Mais uma vez, a linguagem de uma mudança no interior do homem, que não só transforma o homem, mas habilita o homem a obedecer a voz de Deus. Veja que primeiro vem o Senhor e muda o coração, e esse novo coração, Deus, o próprio Senhor, habilita para que ele caminhe em santidade. Aí caminhar em santidade, irmãos, não é mais um peso. Aí não é mais aquela coisa assim que eu quero pecar, eu quero fazer, mas eu não posso. Ele não está ali amando o pecado, ele não vai estar mais amando o pecado, mas não fazendo só porque está errado. Não é mais aquela ideia de que, bom, se eu fizer isso aqui, vai estar errado, então eu não vou fazer. Mas o coração dele está amando fazer aquilo, está desejando fazer aquilo. Deus dá um novo coração, irmãos, justamente para que você possa caminhar. E não significa que aquele que recebeu um novo coração não vai nunca mais pecar. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que o desejo dele, a inclinação dele não é mais o pecado. Ele não ama mais pecar. Ele não é mais escravo do pecado. Ele recebeu um novo coração e agora ele pode caminhar com o Senhor. Agora, como foi dito de manhã, ele pode andar com Deus. Ele pode caminhar com o Senhor. Por quê? Porque ele recebeu aquilo que ele não tinha, um coração capaz de obedecer à voz de Deus. Ele recebeu um novo coração. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Porque nós podemos melhorar moralmente sem a ajuda de Deus. Nós podemos melhorar moralmente, como eu disse aqui, por exemplo de outros homens. Nós podemos, entendendo, conversando, percebendo, falar, poxa, isso aqui eu não posso mais fazer. Nós podemos fazer isso, irmãos. Nós podemos ficar na igreja muito tempo, irmãos, e nós podemos nos habituar a esse clima da igreja e andar do jeito que todo mundo anda. Isso não significa que recebemos um novo coração. A necessidade dessa doutrina, irmãos, porque é sem ela que ninguém entra no reino dos céus. Não é sem profissão de fé que ninguém entra no reino dos céus. Não é sem tempo de igreja, tempo na denominação que ninguém entra no reino dos céus. É sem um novo coração. É sem nascer de novo. A menos que o Senhor dê um novo coração, não há qualquer possibilidade de entrar no reino dos céus. E essa realidade está sendo exposta diante dos olhos de Nicodemos e diante dos nossos olhos. Mas ainda há mais uma símile do Senhor, e essa é mais conhecida, a símile de Ezequiel 37. O Senhor Jesus disse que aquele comparado ao novo ao que nasceu de novo é como o vento. O vento sopra, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ouvimos a sua voz. Irmãos, que comparação maravilhosa do Senhor. E é maravilhoso, irmãos, porque no original a mesma palavra para vento e espírito, a palavra para vento e espírito é a mesma. E o Senhor agora, depois de mostrar a Nicodemos com vento, depois de mostrar a Nicodemos com água, mostra com profundidade o vento de novo. Espírito, água e vento. O ensino de Ezequiel 37 é conhecido de todos os irmãos. O profeta é posto no meio de um vale. E Deus pergunta para o profeta, acaso esses ossos podem reviver? E o profeta responde, Senhor, tu sabes. E Deus fala para o profeta, profetiza esses ossos. E enquanto o profeta profetiza, o que acontece? Sopra um vento, irmãos. E o vento levanta os mortos, irmãos. É aquele vento maravilhoso. O que aqueles ossos poderiam fazer? Como aqueles ossos poderiam cooperar? Aqueles ossos decidiram, a partir de hoje eu vou viver? Não. Aqueles ossos responderam à ação de Deus por meio da pregação do Evangelho. E é por isso que nós ouvimos o Evangelho. É maravilhoso perceber que o vento sopra quando Cristo é levantado. O vento sopra quando Cristo é pregado. E aquele vento maravilhoso sopra, e o verso 9 diz assim, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ó filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. O Senhor Jesus, depois de explicar para Nicodemos a necessidade do novo nascimento, Jesus apresenta para ele, por meio das símiles, o quão profundo é essa obra. Jesus mostra para ele: Nicodemos, você pode ser um doutor da lei, você conhece o Antigo Testamento inteiro, você é um cara importante, você é um cara de renome, você é uma pessoa destacada diante dos homens, mas diante de Deus, a menos que o Espírito sopre sobre você e te dê nova vida, você não é nada. Você é só um pecador. Você é só um pecador. E eu chamo a atenção para o texto, irmãos, para que nós possamos olhar a nossa grande última verdade desse texto. A partir do verso 9, de novo, Nicodemos diz: quando ouve essas comparações gloriosas, Nicodemos vira para Jesus e responde. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus usa o nós para mostrar que o que ele falava, os profetas também falavam. Nós estamos testificando, nós dizemos o que sabemos e testificamos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. E Jesus diz mais para Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui o Senhor Jesus está tratando a obra da regeneração e dizendo o seguinte para ele: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele diz, é como se ele estivesse falando assim: Nicodemos, se eu estou explicando para você da regeneração, dessa obra que acontece aqui, e você não consegue entender, que dirá as coisas maiores do reino de Deus? Que dirá as bênçãos extraordinárias? Que dirá a maravilha do reino de Deus? Se você não entende nem essa primeira verdade, que dirá as verdades maiores que eu tenho para mostrar? E agora Jesus vai responder a pergunta de Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus responde assim, do verso 13 ao verso 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus está mostrando para Nicodemos, meus irmãos, que essa obra que todo homem necessita, Jesus está mostrando para Nicodemos que essa obra que é profunda, porque não é uma reforma moral, mas é uma nova vida implantada. Jesus está mostrando que essa obra acontece não por meio de nada a não ser dele mesmo. Ele mostra a operação da regeneração, ele mostra a operação da nova vida comparando com a situação de Moisés. Os irmãos sabem a história, e aqueles que não sabem, eu falo aqui rapidamente agora. O povo todo no deserto começou a murmurar contra Deus, e o Senhor mandou como repreensão para eles, por causa do que eles estavam fazendo, serpentes, que picavam as pessoas. E aquelas pessoas morriam conforme eram picadas pela serpente. E grande era a aflição no meio do arraial do povo de Deus, porque as pessoas estavam morrendo e não havia salvação. Quem era picado pela serpente, morria. Todos que picados fossem pela serpente, morreriam. Então o Senhor chama Moisés e fala: Moisés, erige uma serpente de bronze e você vai fincar ela no meio do arraial. Todos os que forem picados pela serpente devem olhar, todos que forem picados por uma serpente devem olhar para aquela serpente de bronze. Quem olhar para a serpente vai ser salvo. E esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Sabe por quê, irmãos? Porque todo homem nasce picado mortalmente. Não por uma serpente física, não, mas todo homem nasce debaixo do pecado. E por meio da pregação do Evangelho, Cristo é levantado. Cristo é levantado, Cristo é apontado. E todos, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as nacionalidades, são chamados a olhar para Ele. Quem olhar para Cristo tem vida. É no Senhor Jesus que essa picada mortal tem cura. Quem olha para o Senhor Jesus, quem é levado ao Senhor Jesus, é livre. A comparação que ele faz, a resposta de Jesus é: do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, não havia naquela época nenhum outro meio de salvação se não olhar para a serpente. E agora eu quero que os irmãos imaginem como era a sensação de uma pessoa picada pela serpente. Imagina você estar no arraial com a sua família, passa uma serpente e te pica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a cobra. Então ele sai disparado no meio do arraial, ele não sabe onde a cobra está, mas ele sabe que lá eu tenho salvação. Ele não olha para nada. Nada é mais importante do que olhar para a cobra. Somente lá eu tenho vida. E é dessa forma, irmãos, que nós somos chamados a olhar para Jesus. Nós somos humilhados pela palavra de Deus. O Senhor aplica e nos ensina, nos mostra a profundidade dos nossos pecados, para que debaixo do peso do pecado não haja o que fazer, senão olhar para o Senhor Jesus. A mensagem do Senhor é clara aos nossos corações ao nos revelar o pecado, para que nós entendamos que não há nada em nós que possa colaborar. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. E isso às vezes fere, porque nós somos acostumados a ser o centro das coisas. A gente quer resolver a coisa. A gente quer ter um problema e falar, não, deixa que eu resolvo. Eu faço assim, é só fazer assado, que vai dar tudo certo. Não é. O Evangelho, essa boa notícia, é boa notícia, é uma notícia extraordinária, porque antes da boa notícia, tem uma péssima notícia. A péssima notícia é que todos nós nascemos debaixo do pecado. A péssima notícia é que todos nós somos, por natureza, inimigos de Deus. A péssima notícia é que todos nós estamos apartados do Senhor, incapazes de ver ao Senhor. E a boa notícia é que Cristo foi levantado na cruz. A boa notícia é que há uma salvação graciosa. A boa notícia é que todo que olha para Jesus é salvo, irmãos. Essa é a notícia extraordinária. E João, quando usa esse verbo, levantar, ele aparece mais duas vezes no próprio livro de João. Vamos ver essas duas vezes, irmãos? A primeira vez que aparece é em João, no capítulo, a segunda vez, no verso 28 do capítulo 8 de João. Verso 28 diz assim, disse-lhe Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando o Filho do Homem é levantado, então é posto, irmãos, a obra gloriosa que Deus fez na salvação do pecador. Mas há outro texto ainda, no capítulo 12, irmãos, só virem mais algumas páginas para frente. Há mais uma vez esse verbo levantado aparece. Ele diz assim, João capítulo 12, o verso 32 e o verso 34. Diz, Senhor Jesus, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Irmãos, eu quero terminar dizendo quem é esse Filho do Homem. O Filho do Homem, irmãos, é Deus que se fez homem. O Filho do Homem é aquele que caminhou na terra. O Filho do Homem é aquele que nasceu num estábulo. O Filho do Homem é aquele que não cometeu nenhum pecado do dia que nasceu ao dia que morreu. O Filho do Homem é aquele que era puro, mas que por amor ele sobe numa cruz. O Filho do Homem é aquele que toma a ira de Deus, que deveria cair sobre os nossos pecados, sobre nós. O Filho do Homem é aquele, irmãos, que morre, mas que ao terceiro dia ressuscita. E a ressurreição mostra para nós que ele não pecou, porque o salário do pecado é a morte. A ressurreição é A ressurreição mostra que ele viveu uma vida santa. O Filho do Homem é esse, que quando for levantado, e Cristo é levantado, irmãos, toda vez que o Evangelho é pregado com fidelidade, Cristo é levantado. O Filho do Homem é aquele que atrai todos a si. E hoje, ao ouvirmos a exposição das Escrituras, a pergunta que emana do texto é: você já nasceu de novo? A pergunta que emana das Escrituras não é se você é crente há quanto tempo, não é qual foi o dia que você professou a fé, a pergunta que emana é: você já nasceu de novo? Você algum dia percebeu a profundidade dos seus pecados? E desesperado por ver a condenação, foi a Cristo, falou: Senhor, Senhor, socorre-me. Essa obra aconteceu com você, meu irmão. Você já nasceu de novo. Irmãos, essa obra é profunda porque é dela que emana o arrependimento e a fé. Deus dá um novo coração, e porque a pessoa recebe um novo coração, ela vê o seu pecado e ela se desespera. Ela fala: como eu posso ser assim? Eu sou desse jeito, olha as coisas terríveis que eu faço. Ela se envergonha dos seus pecados e vai ao Senhor, vai até o Senhor Jesus. A pergunta que emana do texto é: você já nasceu de novo? Essa obra já te alcançou? Esse vento poderoso já soprou na sua vida, meu irmão? Ou será que você está só frequentando a igreja? Será que você está só frequentando a igreja ou o Senhor te deu nova vida? Se você chegar à conclusão que não, te desespere e olhe para o Senhor. Se você chegar à conclusão que não, se desespere e olhe para o Senhor. Porque Ele mesmo disse que do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a ficar em pé, por gentileza.